my hands so search and speak of everything that's happening up in this sphere. Life is a struggle, keep a hold on your dreams. Let the word animosity power up your self-esteem. And life is like a box of chocolates. Take my hand, pray to God and spin this road, hoping that the dice we roll will land in place. After all, inshallah, we'll get right through it. Let's take it back one day. Blessings on, blessings on, blessings on me. Have a sip, relax, enjoy, let your mind be free. After all, we gon' pop this city. People say, what's up? From on top of the clouds, man. Listening to so much Odyssey sounds, man. Mix it up with some of Otis's sounds, fam. Bacardi shots mixed with Hennessy vibes, man. Lately it's been going down crazily. Making rhymes and my flow so steadily. In the market, hold my stock right steeply, so that one day I could take care of the family. Haters undermine my passion, second guess what I do and all my actions. But I'ma be brave and be myself, like Deepa Wool ain't even talking Sprite commercials, fam. Thank the mother for being on our team, and we thank our father for giving us the green, and we thank the Lord for paying us for champagne. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da